Puta, é interessante essa pergunta. Home favela, satisfação total poder se reunir com todos. Os loucos, os doidos, é de irmão para irmão, moro mano. Aperto de mão quer dizer consideração. A paz e o respeito deve prevalecer nos morros, nas vielas, em qualquer ponto da favela.